Bruno Fox Lima, acione, chame para o táxi. Alô, Salvador, bom 9280. Diga. Como informação da companhia, o nosso plano para confins 9280 foi entregue para a IS Salvador e confeccionado ao. Foi entregue, né, aliás, com o número 646 Zulu. Ok, se a gente vou checar com a IS aqui, se for o caso, retransmitir no sistema, ele não conta pra gente aqui. Tá ok, fica na escuta aqui, obrigado. Serra Tango, desta 2000 pés, ajuste 1019, autorizado sinal ILS, estou no zero. Sente 2000 pés, o Charlie Serra Tango. Congelou, bate 3, só um instante. Zulu, prado forte, 500 pés. Ok, conforme no pátio 3 decola então com o Nordeste para interceptar ali no litoral norte de Salvador, evitando a vertical da paz aérea de Salvador. Controle 19.8, 18.95, acione o padrão transponder, Zulu. Profluisky, corredor achando meu pé, reporte farol da barra. Duals 33, curva esquerda, quando desejar e reporte estabilizado final do 7. Sente, o Charles Tertango. Pátio 5? Positivo, agora está, Pátio 5, o Charles Tertango. Altinho 1011, boa viagem. 3, liga o táxi, esquerda, Pátio 5, a gente espera 295, boa noite, mandado. Tertango, cotejamento correto, livre acionamento, ainda, nessa chama do táxi. Back de acionamento para 3217 no 11. Back de acionamento para 3217 no gate número 11. 11 autorizado, no táxi. Fala, já teria a nossa cópia. O Charlie Serra Tango está crescendo para a base do 197, o Charlie Serra Tango. O Charlie Serra Tango, plano instrumento cancelado de 3-4, reporta final 197. Passaremos o Charlie Serra Tango. Barra Batene após conforme a rota do plano. Recola da 190 com curva direita no perfil da El, Leda, após o abridge. Acione no transponder 5100 e o controle opera em 119.8, 119.8. 360 foi aprovado via pêndulo 10, SMAP, até Barbacena, após conforme o plano 10, com curva direita, da Euleda Bridge, 5100, 19.8, está pronto para pushback acionamento no 4, rota 3145. Sente no 3145, após a posição SMAP vai para Lúfito, e após Lúfito Barbacena, e após eu prosseguir conforme a rota. Mapa Lúfito Barbacena conforme, está pronto no 4. Totalmente pronto, 3145. Totalmente. Então estou autorizado no 04, reporta táxi. Obrigado. Salvador, boa tarde, chame a 34, vou te pegar na mente, no portão. Fugol no 399, autorizado a alinhar e decolar a pista 10, o vento 1-10 graus, 10 nós. Tem livre alinhamento e decolagem da 10, vou na 399. tava Charlie travado, a girar base pra 197, o Charlie Tango. O Charlie Tango está autorizado para o uso bicho 197, o vento 110 graus, 102. Charlie Terra Tango, obrigado. 10077, cópia. Autorizado, Galeão, nível 360. Da cola da 10 com curva à direita, no perfil da Elveda após Rua Bridge. Vai prosseguir a rota via Pazulu 10, após SMAP, após Lúbito e após Barbacena. A Sanina transponder 5055 e o controle é PERI 119.8. 119, 8. 360, Galeão, via Pazulu 10, SMAP. Só uma correção na rota, o Gol 1077 vai prosseguir via Pazulu 10 até SMAP, após Lúbito, após Barbacena e após prosseguir conforme a rota do plano de voo. Tá correto, me pronto para o pushback, acionamento na posição 08. Para o taxa 3217, a bordo 177, 330 de autonomia, saindo do Guarulhos. Taxa 3217, inicialmente táxi até através do 062. Não copiou, saiu intercontado aí a sua transmissão. Gente, o táxi inicialmente é até através do 62, então 3217. Sim. Confirma por gentileza a alternativa? Alternativa do Guarulhos. Quanto ao solo, quanto ao 280, já conseguiu viabilizar o plano de voo para nós? Confirma quem chamou? É o Gol 1280, o plano de voo já conseguiu viabilizar aí a procedência, pra gente? É, nós checamos aqui nossa sala ES e ela dispõe do seu plano de voo e vai retransmitir aos órgãos competentes para agilizar a autorização. Mas agradeço pela gentileza, obrigado. Se puder já nos autorizar o push back acionamento aí, bota a gente agora, a gente aceita. Chegamos através do 612, até 3217. Fora do solo, Atlântica Azul. Atlântica Azul. Fora do solo de 3-8, na proa de buraquinho, chama controle em 119.8. 19.8, Azul. TAM 3217, táxi autorizado até através do portão 5 e vai seguir o Airbus da companhia através do portão 4 no ponto de espera número 2, 2895, altíssimo 1010. Cliente 1010, prossegue o tráfego da companhia. O TAM 3217, torre 295. O Gol 9280, recebemos o seu plano de voo aqui, só faltou o código transponder. Seu portão número 7. Tá pronto para puxar acionar? Afirmativo. Ok, então um minutinho para cópia, livre acionamento. Reporte pronto para copiar assim que tiver concluído o acionamento. Vou pagar dois táxis aqui e um pushback na sequência. Para o táxi OTAN 3145159 a bordo, com 4 horas Campinas. Uma reporta na intersecção do 17. Bota a 02. Após a altura 5102, é o transponder. Táxi autorizado até a ponte fera da pista na 0, via Índia e Alfa. Mando lá, torre 1 no noite decimal 95. O ajuste na 0, 1-1. 1-0. 1-0, 1-0, no ponto de espera, 5102. Vai chamar pro outro. Não pode esperar, o TAN 3145. Manu. É cópia. Gol 1755, aqui, velho, transmissão com o fim. A número 3 para copiar, Gol 1755, agora é cópia. 3217, acho que eu estou só lendo. Oi. Mativo. Gentileza, confirme a alternativa. Barulhos. Gente, agora eu tô em 1-0, 95. Bom voo 1-0, 1-0 é o QNH. 95, obrigado. Solo 63-04 na guarda para a autorização do pushback. Pode iniciar, reporta pro táxi, o voo, o Oxenai 63-04. Gente, tá iniciando, então reporta o táxi 63-04. Adianta, eu vou no 077 aqui, não puxa o estacionamento na 8. Gente, mantenha a posição de aguardo, vou no 077. Bom 9280, cópia. Bom 9280, cópia. Afirmativo, tá pronto? Não, cópia. Autorizado, com fins, nível 360, decola da 1-0, com curva direita, no perfil da El, Leda Bridge, intercepta peso 1 no meio, após conforme a rota do plano. Acende no transponder 5107, controle opera em 1-19.8. Autorizado, com fins, 360, decola da 395, desça até 2 mil pés, ajuste 1010, informa o tráfego, chegou 12 horas, 10 milhas, um aeroboeiro mantendo mil pés como oeste. Douro Gol, 1925, autorização? 1925, a número 3 para a cópia, informação em curso é Quebec. Quebec, Quebec. Mike Delta, cópia? Autorizado, Manati, 1 mil pés, decola zona 7, curva direita, corredor Axé. Acione no transponder 0125, controle APR 1-19.8, torre 118.95. Eu 3560, desse nível 050. 050, 3560. Gente, agora com a torre, pressionamento táxi, decolagem, 118.95, bom voo, Mike Echo Delta. Siga Mike Echo Delta. Solo bom 9280 para o táxi, 058 a bordo. 3 horas e 35, eu estou na minha altera cabina. Voo 9280, atente ao Airbus da Avianca puxando no 05. Para vir o táxi até o ponto de espera da pista no 0, via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera, torre 118.95, o ajuste no 0, 10. Aqui iniciando Pátio, Índia e Alfa, atento ao Airbus. O ponto de espera da torre 1895 e o ajuste no 0, 10. O pouso no Índia ainda é bom. Ilha de Maré. Ilha de Maré, gente, tem outro helicóptero naquele setor, mantendo 500 pés, o Romeu Fox Lima, fica atento ao tráfego. Vento 110 graus, 119. Precisado alinhamento de colégio, pista no 0, 3145. Pronto, 3217. 3217, mantém o ponto de espera do 10. Está correto, me pronto pushback e acionamento na posição 09, voo 1755. Informador, chame 6304, táxi 145, BOB, 3 horas e 10, recife. Gente, eu chamei 6314, vai prosseguir como número 2 para o ponto de espera, via Pátio, Índia e Alfa. No ponto de espera vai chamar a torre em 1-18-95, o ajuste no 0, no 0. Via Pátio, Índia, Gol. Pátio Índia, ponto espera, como número 2, 295, ponto espera, minha 3, 4, 5, 3, 1, 4. Poderia confirmar para a torre? É o Papa Tanto, o Vitor Mike Quebec está autorizado o táxi, até a intenção 17, reportando pronto. 3217 está autorizado a linha e mantém cabeceira 10. E mantém 10, 3217. Oi, boa tarde, Gol 9280, pelo ponto de espera da 10, número 2, pronto. Gente, mantém o ponto de espera da 10. Transição Alessa. Vai prosseguir via peso 1-7, acionando o transponder 5061 e o controle opera em 1-19.8. Aprovou 360, pista 10, curva direita, arbor, Alessa. A peso 1-7, 5061 e 198. Está correto, me pronto, se tiver aqui treinamento, Gol 1935. Passa o radar, saída da El. Saída da E, autoriza a voada presente Leda? Direito, pro de Leda, 3145. Da presente Leda, 3145. Salvador, Salvador, vou local, no meu pé. Decola da 17 com curva esquerda, corredor forte. Acene no transponder 0171 e controle APR em 119 decimal 8, torre em 118.95. Dá pra ver? Tá correto. Tá vendo que tá correto, confirma o POB? Estacionamento táxi decolagem, torre em 118.95. Localizador, voo no 395. Voo 395, complete final ILS, chame torre 11895. 295, né? Voo 399, chame Recife, frequência 1251, alterna 133, decimal 95. 251, 1395. Já November Alfa, Livre Solar, chama o ponto táxi. Salvador, boa tarde, Golo 395, na final baixa de chegada. Golo 395, ajuste de altímetro no 011, não continue a aproximação, aguardando pista livre. Biose, aguarda as pistas, 295. Vitor Mike Aberg, está pronto a colagem. Gente, está autorizada a colagem, pista 17, o vento 110 graus, 122. Uno 395, informa o tráfego de pequeno porte da colada 17, não interfere com sua aproximação. Desça para 2000 pés, ajuste 10, 10 reporte, localizador pista dentro. Teste 2000 pés, 10, 10, preparado, localizador pista dentro. Controle! Desça 3217. 3217, contato radar, saída da EL. Pode voar da EL direto? Direita, proje da EL. Da EL, grato. Hotel Oscar Zulu, 14 milhas, noroeste de Salvador, frequência livre, coordenação. Autorizado até o ponto de espera, 1077, via Pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera vai chamar a torre. Em 118.95, ajuste 10, 10, vovô. E 10, agora vai partir de alto, pode parar da 10, 18, máximo, 10, 10, 10, 10, 10. Vamos autorizar o com 1925, acionar em conta agora. Autoridade do comandante, o gol 1925. Obrigado. Na Quebec. Corredor Axé, no meu pé, reporte para o da barra. Possibilidade de acender ao 2500, seu? Você vai direto, Cairu, da presente? Afirmativo. Direto, Cairu, suba ao 2500 pés, Vitor Mike Quebec. Parec. Estamos um novo, nós. Grato. Passando zona, no localizador 3560. Tô 3560, complete final ILS, chame torre 11895. 1895, obrigado, até mais. Mike, com Delta, está autorizado, tá? 7197, reportando para ingresso. 9280, a linha decola sem paradas assim que autorizado? Acima, bom, 9280. Certo, então está autorizado a área manter a princípio aguardando instruções para a decolagem. Melhor manter e aguardando instruções para a decolagem imediata, 9280. O gol no 395, solo é 51, no livre à direita, utilizando manobras e chama solo em 121, décimo 9. 219, livre gol, 395. Mike, o Delta Lima mantém cabeceira 17. Boa, zona 395, livrou via Fox, taxi via Alfa, reposta Frank, da Taxi 6 Juliette. Taxi 6 Juliette, ponto 9. 0, ajuste altímetro no 0, no 0, continue a aproximação, aguardando pista livre. Gente, 60. Salvador, final 63 no 4, ponto espera pronto. 63 no 4, mantém o ponto espera do 1-0. Guarda. 3 anos 077, número 2, informação. 5327. Ele condena após lei, eu vou à posição bridge, 3217. Aguarde, mantém a saída. Obrigado. Seu 3145, chame Recife, frequência 1251, alterna 133.95. 351-3395. Seu 3217, mantenha a saída e suba restrito a nível 340 até a liberação com Recife. Cliente, mantenha o perfil após restrito 340, 3217. November Alpha, está autorizado a táxi, atenta sonda 107, reportando pronto. E 560, está autorizado o pouso, estou no 0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Livre pouso 1-0 com 3560. Bom, 9280, decola 253, chama controle em 1-1-9-8. 1-1-9-8, igual 9280. O sinal é 6314, fique atento à urbanização, pousando 1-0, após estar autorizado a linha manter na cabeceira 1-0. Após a passagem ali, mantenha o 1-0, 6314. Mike, com Delta, fique atento à esteira turbulência do urbanização, que pousou 1-0, está autorizado a decolagem, pista 1-7, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Chegada bom, desça nível 050. Bom, para 050. Azul 4206 está utilizado no localizador. Azul 4206, complete na ERS, chame Torre 11895. Torre 895, Azul 4206. Gol 9280, contato radar, saída da EL. 7287. 1219, boa tarde. Direita 1219, Torre Salvador, boa tarde, Azul 4206, localizador, 1-0. 4206, o ajuste no 0, no 0. Repórter baixado, travado, aguardando pista livre. Informo o Cicote que decolando a 1-7, não interfere com sua aproximação. Gente, azul 4206, 1010, o ajuste. 6314 da Ocean, está autorizada a decolagem no pista 1-0, vento 1-0-0 graus, 1-2-2. Nível de decolagem, eu vou chegar minha 3-4. Pode final, pouso, Romeu Fonseca. 3560, te considero que mantém a posição de Juliette. Mas eu mantenho a Juliette acima. 9.8. 119.8, Delta. Então, solo. Prossiga. Pode parquear minha 0902, está livre, reporta ataque. Vai acordando, então. Se autorizado, vai manter 500 pés pelo corredor até. Autorizado, 500 pés, reporte através do farol da barra, Mike Eco Delta. Portará através do farol da barra, Delta. Gente, azul 4206. Tá bom, tá parando agora antes da Juliette, vai aguardar o 3560. Aqui, Rimateu 2500, Vitor Mike, Quebec. Ok, Pushback, chama para descida. Passaremos para livrar o 2500. Livre pouso, pista no zero, vento 100 graus, 1 nós. Livre pouso, pista no zero, 0426. Oceania 6314, decola de 56, chame controle 119, décimo 8. 098, 6304, boa tarde. Não, meu Fox Lima. Estou através do 612. Através do 312. 3395. 2513-935-3217. Contrato Salvador, boa tarde, Oceania 6314, Momo. Boa tarde, Oceania 6314, contrato radar, 340, 3 da Momo. Domina 340 na Momo, 6314. Uma 7, fica atento ao Embraer da Azul pousando no 0. Após estar autorizado a ANA, mantém cabeceiro no 0. Mantém a página no 077. Eu vou no 755. Vou no 755, mantenha a posição e vou esperar prosseguir com o teste. Mantendo na, através do aeromeio, vou no 755. 9. Livre direita, deixa lá só o 219, azul 42 da linha. Salvador, boa tarde, do 4206, livrou na sexta. Boa tarde, do 4206, tá aqui, tive alfa, portante da Juliette. Alfa, chama a Juliette, do 4206. E aí, vai decolar de 1-0-1-0-7-7. Décimo 95, ajuste na 0-0. 10.0. 3560, ingresso a Juliette para o portão 03. Juliette para 3560. 755, observe o Airbus. Após ingressa, coisão, após prossegue o táxi via Pátio, Índia e Alfa, no ponto de espera Torre. 1 na noite, décima 95, ajuste na 0-0. Seguindo